ganhei uma coroa. Eu sou filho do rei. E uma coisa vou escolher: sabedoria pra vencer. São tantas batalhas, tantas ciladas. Dá-me tua força e teu poder. Quero tua presença constante e intensa. Com tua glória vem me encher. Eu sou filho, filho do rei. Pra tua glória eu lutarei. Que através de mim o mundo conheça teu reino. Eu sou filho, filho do rei. Pra tua glória eu lutarei. Me dá sabedoria pra ser fiel por inteiro. Não vão me afastar dos teus planos de amor. Por isso eu vou todos os dias lembrar tudo.